Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área em 2017, galera. Estamos de volta finalmente aqui com um programa novo, totalmente original pra vocês, desse que é o único podcast onde você conversa em português sobre desenvolvimento de games com profissionais da indústria internacional. Eu sou o Giliar Lopes, direto aqui de Vancouver, no Canadá. Vocês podem ver que minha voz tá um pouco diferente aí, porque eu tô um pouquinho probleminha na garganta. Teve festa da EA ontem de madrugada, a gente tá gravando aqui no domingo de manhã cedinho pra vocês, mas a gente vai levar aí esse episódio do jeito que der, acho que não vai ter problema não. Giliar Lopes, como eu falei, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, e junto de mim aqui, o nosso time de ano novo do PodQuest, tá ele, que é designer aqui na EA em Vancouver também, dos jogos da série FIFA, Rafael Kunen. E aí, Rafa, como é que foi de final de ano, Natal, ano novo? Fala pra gente. Oi, Márcio, só quero dizer que o de manhã cedo, domingo, Giliar, que eu vou falar, são 11h22 da manhã. Esse é o de manhã cedo. Da madruga. Porra, cara, chegamos aqui às 2, fomos dormir quase 5 ontem. Dá um desconto aí, às vezes a gente grava às 8 da manhã, tá? Só pra todo mundo saber, mas hoje realmente são 11. E aí, Rafa, como é que foi essa festa? Eu não fui. O Rafa não foi, cara, não sei porquê. Não fui, não tava um clima pra ir pra festa, não. Mas foi maneiro, cara. Todo ano, né, a EA dá uma festa de gala em janeiro, aí para lá algum lugar assim grande, já teve no Hotel Fairmont, já teve no Science World, que é tipo um museu de ciência que tem aqui, foi bem maneiro esse dia. Aí a de ontem foi no Convention Center, né, de Vancouver, onde já teve Seagraph, já teve vários outros eventos, e eles fecham uma ala do Convention Center só, quer dizer, só, é grande pra caralho, né, porque tem 2.000 funcionários no estúdio. Os funcionários podem levar uma pessoa, né, o seu marido, sua esposa, seu namorado, namorada, então isso é maneiro também, porque integra não só quem trabalha lá, mas as famílias, que a maioria dos eventos é só pros funcionários, né? E é uma festa de gala, assim, o pessoal vai vestido de tux, né, vai de paletó, as mulheres vão de vestido longo e tal, ou vão a caráter, porque, por exemplo, cada ano tem um tema da festa. Esse ano foi Alice no País das Maravilhas. Então, a Cíntia, minha esposa, arrumou, assim, uma fantasia alta produção pra gente. Ela foi de Rainha de Copas, com a maquiagem lá do filme do Tim Burton, né? Da esposa lá do Tim Burton. Então, aquele batom em formato de coraçãozinho na boca, assim. Ficou muito igual. E ela me fantasiou de Chapeleiro Louco, do Johnny Depp. Então, eu fui todo cheio de fita, pendurada, com aquela cara dele toda suja lá. Pictures or didn't happen. Pra vocês, eu mando. O pessoal dos ouvintes, acho que não vale, não. Foi muito maneiro, a gente se divertiu muito e chegamos tarde pra caramba e acabou com a minha voz também. Fico feliz que tá aí fazer esse agrado pra gente todo ano. A Cintia sempre gosta, é o ponto alto assim do nosso ano, é a festa de gala da EA. Mas quero saber de você, Rafa, você não respondeu ainda, o que você fez de bom nesse break que a gente teve aí, Natal, ano novo? Então, fui pra Toronto pra ver a mulher, passei com ela lá, foi legal. Tava com mais saudade da mulher ou dos gatos? Só tenho uma gatinha, tadinha. Ah, tá. Ela demorou um pouco pra me reconhecer, mas depois me reconheceu. Sério? Estamos falando da esposa ou da gata? Da gata. Imagina o Rafa chegar lá, assim, barbudo e tal. Isso aconteceu comigo ontem na festa, cara, que eu tava com o chapéu, com a peruca do Chapeleiro Louco e com a maquiagem, assim, né, que a Cintia fez em mim. O pessoal passava por mim e não me reconhecia. Gente que eu conheço aí de 8 anos de ano, eles não me reconheceu, não. Foi engraçado. Mas só ficou lá pro Toronto mesmo, depois voltou e tal, não fez mais nada demais, assim, jogou algum jogo maneiro que você quer falar, não? Voltei a jogar Overwatch. Ok, maneiro que eu falei, assim, jogo bom. Só o jogo do ano, né, mas tudo bem. É isso aí, não tenho muita coisa não. Estou jogando bastante Overwatch e trabalhando. E esperando 2017, monstro. Nossa senhora. Esse ano vai ser intenso. É, pois é. E você, também tá aí ele, que vocês já ouviram a voz dele, Igor de Castilho, que é artista de games lá na Bethesda em Montreal. Como é que foi o seu final de ano aí, Igor? Fala, pessoal. Foi massa, cara. Foi massa. A gente recebeu família aqui, né? Então tava a casa cheia. Pessoal brincando na neve, no gelo, escorregando na calçada. Foi uma festa. Todo mundo ficando resfriado. Foi, né? Uma festa do Chique Puxa. Foi bizarro. Tinha dia que dava 5 graus positivo e no dia seguinte menos 17. De um dia pro outro. Assim, sabe? Não, cara, o mais frio que eu já peguei aqui em Vancouver na história da minha estadia aqui foi menos 9. Então, nossa, nem sei o que é isso aí de menos 17. Menos 9 é um bom dia aqui, cara. no inverno, assim. Um dia porque dos 9 é festa da rua. A gente pegou menos 22 aqui, como sessão térmica de menos 30, tá ligado? Caralho! E um sábado à noite, que a gente tava voltando de Toronto. Foi tenso, cara. Parecia tipo Ártico, assim. Tava vazia a cidade, né? De noite, madrugada, uhum. assim, a gente andando na rua. Cara, parecia uma expedição, assim, sabe? O dia depois de amanhã. É, bizarro, bizarro. Foi massa, mas a gente divertiu bastante. Tô aprendendo a fazer snowboard. Tô aproveitando. Olha, o inverno dessa vez. Maneiro. Esse é o segundo inverno que você passa aqui, mas no outro você tinha acabado de chegar, né? Foi isso? Nem deu pra aproveitar mesmo o inverno, assim. Foi só, tipo, ó, olha a neve, compra um casaco, uma bota, trabalho. Agora sim tá dando pra aproveitar e entender melhor como vai ser a dinâmica de viver num país tão frio. Viver num país onde tem estações do ano, né? Porque... É, é verdade, é verdade. Onde a gente morava era com chuva ou sem chuva, só. Cara, assim. Fez tanto frio aqui, porque assim, tem um fenômeno que, pra gente que é brasileiro, que não tá muito acostumado, né? Que é neva em tudo, na rua, calçada, tudo. Aí, se no dia seguinte esquenta, tipo, faz 5 graus, essa neve começa a derreter. Sim. Se esfria de novo, ela congela e vira uma placa de gelo. É. Então aqui aconteceu o que eles chamam de verglar, né? Que é tipo um vidro de gelo que congelou todas as ruas, assim, sabe? Então tem vídeo de cara patinando no asfalto, assim, sabe? Com patins de gelo. Uhum. O cara fazendo, tipo, a toda, assim, correndo numa quadra, assim, atravessando de quadra a quadra, andando por caralho. Cima do asfalto com patins de gelo, cara. É. Tu imagina andar na rua, assim, sabe? É gelo, sabe? Assim, tipo, é completamente escorregadio, assim. Você tem que ter uma bota de alpinismo, né? Tem, e tem que ter a manha de andar, cara. Tem que andar como se tivesse cagado, assim, sabe? Como se tivesse com assadura, assim, sabe? É bem complicado. E os vídeos famosos também dos carros, né, e caminhões batendo uns nos outros nas ruas de Montreal, que ficaram famosos esse ano também. Fun fact é que é do lado da Bethesda, esse vídeo. Aconteceu numa quadra, que é a Square Victoria, é do lado da onde é a Bethesda. Né? Os caras estão lá trabalhando. Só ouve lá embaixo. Pá! Mais um. Já é normal, assim. Que foda. Legal, cara. Então, a gente tá de volta aí pra fazer podcast pra vocês, voltando firme e forte em 2017. Então vamos lá falar do que a gente espera, rapaz, desse ano, que eu acho que vai ser gigante da indústria de game. Vamos lá. Só lembrando pra todo mundo que nós estamos entrando o ano de 2017 firmes e fortes também na nossa campanha de financiamento coletivo no Patreon. Você que gosta do que a gente faz, tá feliz que a gente tá de volta finalmente com conteúdo original e não vamos parar no ano de 2017, vamos continuar aí trazendo toda semana pra você um episódio do podcast novinho e mais outras coisinhas lá no nosso canal do YouTube também, que a gente tem algumas ideias maneiras pra colocar por lá. Você que gosta disso tudo e quer ajudar a gente a fazer mais e melhor desse conteúdo, entra lá no patreon.com/podcast com $1 você já ajuda bastante. Aliás, com $0 você já ajuda se você divulgar pra todo mundo que você conhece que gosta de games o nosso trabalho aqui. Mas $1 você se torna um patrono e a partir de $3 você é um patrono com direito a acesso à nossa comunidade no Google Plus, onde a gente conversa sobre tudo o que acontece na indústria de games. Já teve assunto sobre a conferência da Nintendo por lá, onde todo mundo deu sua opinião e muitas outras coisas. Tudo que acontece a gente acaba comentando por lá. É uma maneira até de você ficar em contato com os podcasters durante aí o meio da semana, quando a gente ainda tá preparando o assunto da próxima semana. A gente faz perguntas lá pros nossos patronos que depois viram também assuntos que a gente fala aqui e tudo mais que acontece na comunidade que é exclusiva dos patronos de $3 no Patreon lá no Google Plus. Você que gostou disso, entra lá no patreon.com/podcast e dá aquela força pra gente continuar fazendo tudo que vocês já conhecem por aqui. Bora, trabalho aí do primeiro episódio do ano do podcast. Não podia ser diferente, né? A gente olha pra 2017 e vê esse monte de coisa que tá pra acontecer. Já nem começou o ano, já teve várias novidades aí. Data do Mass Effect Andromeda anunciada. Conferência da Nintendo sobre Nintendo Switch com muito mais detalhes. Inclusive, os jogos, ou falta deles, que vão sair junto com o console. Data de lançamento confirmada pro dia 3 de março, que vocês já devem estar sabendo aí. Vamos comentar sobre tudo isso daí, mas primeiro eu queria deixar de forma mais livre cada um de nós falar o que tá mais esperando pra esse ano de 2017, né? Indústria de games. Começar com você, Rafael Kunen. Fala pra gente, quando você pensa em 2017, você pensa no quê? O que você tá com mais expectativa aí? O que será? É o mesmo motivo que o Seco não tá com a gente hoje, eu acho, né? É verdade. O Mass Effect agora tem data de lançamento, né? Dia 21 de março. É. E estão lançando mais coisas. Cara, tá muito empolgado, tá muito empolgado. Esse jogo vai ser foda. Algumas coisas de que eu tava com meio preocupado, assim, ó, por causa dos vídeos e tal. Mas daí, deu uma conversada com o Seco e ele me acalmou. Rapaz, as vantagens de ter um amigo dentro. É, eu não vou falar o que é, porque eu não sei se eu posso falar. Então eu vou deixar quando o Seco participar, daí ele fala. Se ele puder. É, se ele puder, ele fala. Mas tô bem empolgado, cara. Pô, dia de fevereiro já vai sair Horizon Zero Dawn. Tô bem empolgado. Lançaram um trailer de história, eu acho, semana passada. Que ficou bem legal, assim. Mostra mais a história do jogo, assim. Daí, 3 de março, anunciaram também lá de lançamento do Zelda novo, né? Breath of the Wild. É, junto com o console. Junto com o console, mas eu já fiz uma parada do jogo pra Wii U. Eu não vou comprar o console só por causa do único jogo que eu quero jogar. É. Sério? Não vou comprar o console inteiro só por causa do único jogo que eu quero jogar, né, cara? Deixa eu te perguntar, pra que precisava fazer pre-order do jogo pra Wii U mesmo? Sei lá, né? Pra garantir que... Você fez pre-order por $60, quando sair já tá 25, né? Quem quer aquela merda? Você compra uma padaria, você vai lá, compra uma fralda... Ganha o Zelda. Promoção, né? Pacote de fralda, ganha o Zelda. O console mesmo, eu vou comprar se, né, eu vou comprar você quando tiver mais jogos, assim, porque não justifica pagar $400. Aí a gente vai falar mais depois. E daí dia 21 que sai Mass Effect, e pô, isso é só março ainda, né, cara, esse ano tá prometendo. Isso é só o primeiro trimestre. Pois é. Ainda tem Red Dead Redemption, que deve sair esse ano, mas não tem data oficial ainda. Uhum. Nossa, tem bastante coisa, cara, esse ano vai ser bom. Você, Igor de Castilho, você tava doido pra falar das expectativas de 2017 lá no episódio já de retrospectiva e jogo do ano, do ano passado. Então agora é sua chance, cara. O que você tá mais esperando ver e jogar esse ano? Tem Horizon Dawn, tem VR. Eu espero que esse ano, acho que vai dar uma emplacada, sabe? Eu ia falar disso também. Eu acho que é um make or break desse ano, sabe? Porque agora que a plataforma tá definida, assim, que existe público, já existe o produto de consumidor, tá aí. E já existe uma plataforma, já tem bastante gente que já aderiu a isso. Eu quero ver o que o mercado vai reagir, sabe? O que você acha que falta? Eu acho que eles têm que começar fazendo versões dos jogos que já existem pra VR. Começar a fazer coisas que podem parecer gimmicks, como, por exemplo, Battlefield 1 com VR, sabe? Em outros jogos que existem, que fariam sentido num ambiente VR, suportar VR, sabe? Claro que não vem de graça, né? Você tem que fazer toda uma adaptação, rever o teu código pra ver se o processamento gráfico não tem que dar uma rebaixada pra funcionar, cuidar com lag e movimentação. Não vem de graça, né? Não é simplesmente qualquer FPS funciona em VR. Mas é uma coisa que eu acho que o custo justificaria, assim, não é tão caro quanto fazer um jogo do zero, né? Claro. Eu acho que daí a gente vai começar a ter as primeiras AAA full experience em VR, assim, sabe? Daí vinham as coisas mais indies e ideias mais revolucionárias, né? É, a Ubisoft, eu acho que eu joguei o jogo deles, né? O Eagle's Flight. Uh-huh. Inclusive, eu joguei com o Foca, né? Com o nosso ouvinte. Oh, é? O Renan Foca, rapaz. Abraço pra ele. A gente jogou junto uma partida multiplayer. Muito bacana, cara. Muito, muito bacana. Eu queria ver mais desse tipo de coisa, assim. E mais os jogos exclusivos que vão sair daí, né? Tem os jogos da Sony, tem umas coisas bacanas aí. Uma coisa que eu percebi é, lembra que a gente sempre discute sobre jogos, né, sobre exclusividade e tal? A Microsoft tá backing down, né, recentemente, né, tem aquele projeto que foi cancelado. Scalebound, acabou isso, de ser cancelado. Do Bayonetta, né, o pessoal do Bayonetta. Isso. Pô, eu fico impressionado, assim, com que eles estão correndo contra o mercado, assim, sabe, contra a ideia do que eu acho que deveria ser dominar o mercado seria mais exclusividade, né? Mas de qualquer forma, coisa que eu espero pra esse ano é isso aí, VR, mais jogos de PS4. PS4 virou sua plataforma favorita mesmo, né, não tem jeito. É, tem alguns jogos que eu queria jogar no Xbox. Quantum Break eu queria ter jogado, mas os reviews são meio meh, sabe? Tipo, todo mundo fica dividido entre se a proposta fez sentido ou se foi bem realizada, assim. Aí eu já tô em dúvida. Então, até uma brincadeira, né? Sobre negócio de exclusividade, que eu sei, né? O Igor fala bastante aqui que ele acha que o caminho pra você ganhar fatia de mercado é exclusividade, é jogos foda exclusivos, e concordo bastante com o que o Igor fala. Mas teve até uma brincadeira no final do ano passado, o nosso amigo Márcio Barrios, lá do Super Amigos, que já participou aqui do podcast várias vezes também, ele tweetou assim, né, sacaneando, porque ele é famoso por ser caixista, né, ser gostado da Microsoft, ele tweetou lá: pá, o único jogo exclusivo de PS4 no ano de 2016 foi Uncharted 4. Aí eu respondi pra ele: então é um a mais do que o Xbox teve, né? Todos os do Xbox teve pra PC também. Aí ele: é, pode crer. Então eu vejo bem o que você tá falando, Igor. E, cara, VR, eu também concordo com você que a desculpa de que a gente não sabe fazer é meio que passou, né? A gente já viu experiências fantásticas, a gente já viu jogos que adaptam apenas pedaços da sua jogabilidade pra VR, como o Batman fez, como o Star Wars fez. Na verdade, Star Wars é quase um jogo novo em VR, não tem nada quase a ver com o Battlefront original. Eles pegaram, vamos dizer, assets e expertise daquelas pessoas e estudaram VR pra descobrir o que que funcionava, o que que não funcionava dentro daquilo daquela franquia e fizeram aí um produto. Ele pode ser curto, no caso do Batman, bem curto e tal, mas ele entrega uma experiência com o diferencial que o VR promete mesmo, né? A gente ouviu falar também que a sua empresa, né, Igor, vai fazer Fallout 4 em VR, né? Imagina, se Fallout 4 sem VR já ganhou o jogo do ano, imagina, né? É. Em realidade virtual. O jogo de que ano que ganhou? Do ano do Witcher. Tá. Eu não sei, cara, como é que vai funcionar essa experiência, se eles realmente vão fazer o jogo inteiro em VR. Obviamente o Igor não pode falar nada, mas a gente fica esperando isso aqui. Deve sair em 2017 também, imagino eu. Mas não é isso que eu tô com maior... Eu seria cínico se eu falasse de Fallout 4 como expectativa pra 2017, né? Com tanta coisa pra acontecer aí. Pra mim, cara, Horizon é um dos grandes paradas que eu tô esperando. Além do Mass Effect Andromeda, obviamente, né? Mas fica até chato a gente continuar falando de Mass Effect Andromeda aqui, mas, cara, Mass Effect tu para e joga durante aquele tempo, entendeu? Se diverte pra caralho, fica falando só disso durante vários podcasts e pronto. Já sabemos qual é o esquema. BioWare, provavelmente o estúdio que eu mais amo aí, que eu mais curto os jogos deles hoje. E tô muito empolgado mesmo, mas o Horizon porque parece algo muito diferente, muito original, e a jogabilidade que a gente vê nos trailers. Eu não vi o trailer de história que o Rafa mencionou aí, então não posso nem falar disso, mas tudo que a gente já tinha visto sobre jogabilidade me empolga bastante pro Horizon Zero Dawn. Galera da Guerrilla Games, né, eles são muito bons, então tô bem empolgado. E logo no começo do ano já vai ter, né, outro jogo que eu espero muito assim, mas mais porque pessoalmente eu sou muito fã, é o South Park The Fractured Butthole, ou no título muito maneiro em português, A Fenda que Abunda a Força. Cara, tô muito empolgado pra jogar South Park mais uma vez. Sistema deles lá de turn-based fighting agora com posicionamento dos personagens, acho que vai ser maneiro. E é a história, né, cara? Você quer ver só aqueles personagens e os cenários e as maluquices que eles vão aprontar no South Park, baseado no desenho, baseado nas coisas da vida real. Eu espero muito que tenha dado tempo deles colocarem referências a toda a história da eleição do Trump no jogo. Acho, não sei se vai ter dado tempo ou não, mas seria muito, muito maneiro se tivesse alguma coisa assim bem atual sobre isso. Então tô esperando muito South Park também, e com certeza tô esquecendo vários outros jogos que vão sair esse ano, que estão na expectativa aí, mas 2017 vai ser maneiro, cara, e eu espero muito que VR, por exemplo, exploda, e eu quero comprar um kit VR em algum ponto desse ano, quando der uma desafogada na grana aí. Provavelmente vai ser o PSVR, que o Igor fala tão bem, tem outros amigos também que falam bem, vamos ver como é que vai ser. Como, né, o Igor até em off já falou aqui, vamos falar do elefante branco na sala, né, aqui no meio, do nosso meio, que agora quando a gente tá gravando é na semana em que foi feita a tal da conferência da Nintendo de janeiro, que tinha sido prometida, onde a gente ia saber mais detalhes sobre o Nintendo Switch, data do lançamento, preço, jogos que vão sair pra ele e muitas outras coisas que a gente tava em dúvida. Então eu vou aproveitar e deixar o Igor começar, mas falar somente das coisas que você gostou dessa apresentação da Nintendo, Igor, manda pra gente. Obrigado, Igor. A gente concorda com algumas coisas que você falou aí. Eu acho que eu coloquei adequadamente, né? Eu consegui ser bem positivo. Valeu, cara. Daqui a pouco a gente volta com você pra falar do que você não gostou e te dá 40 minutos. Falando sério, não, Igor, tô zoando você, mas vou deixar você começar pra gente ir na crescente, né? Então, fala o que você achou de bom ou de ruim que você pode ter achado aí da conferência da Nintendo, e fala pra galera mais ou menos o que foi anunciado lá. Cara, eu vou começar sendo relativamente positivo, porque tem algumas coisas que eu gostei da plataforma, sabe? Eu gostei do Joy-Con. Eu não vou entrar em tantos detalhes, porque, né, a gente não tem tempo pra dizer cada uma das features, mas a gente vai falando conforme elas vão aparecendo, né? A gente não vai ter tempo pra falar de todos os jogos anunciados, Igor. A gente vai ficar aqui até semana que vem, cara. Tem mais feature do que jogo, enfim. Aí, eu gostei do Joy-Con, eu gostei da ideia dele, de como bem ele é desenhado, né? Eu não esperava que ele tivesse LR separadamente, né? Caramba. Isso foi uma surpresa que eu achei bacana, dele ter LR no, quando ele tá quebrado, assim, né? Quando você tira ele da plataforma e separa pra ter dois controles. Ele tem todo o layout de botões e o LR. Ele é basicamente um controle de Super Nintendo com um controle analógico, né? É genial o design, né, cara? Quando você para pra pensar, isso, assim. Isso é genial, isso é genial. O iPad, que o Rumble Pack HD deles, né? Que parece interessante aqui, se ele for tão sensível quanto o vídeo faz parecer, que você consegue entender que são cubos de gelo, né? E aí depois a água enchendo o copinho de gelo e tal. Se for igual a quando eles anunciaram o Wii, a precisão do controle de movimento do Wii, vai ser ótimo, né? Pode ser gelo ou pode ser um caminhão de bosta jogando na tua mão, assim. É muito similar, né? Bem, beleza. Gostei do hardware. Eu acho que tem muita crítica sobre que, ah, ele não é tão forte, não é tão forte, não é tão forte. Tipo, cara, ele era mobile, sabe? Todo mundo sabe que ele era mobile. Ele não é pra ser um PS4, sabe? Eu não esperava um PS4, eu não esperava um Xbox One. Eu esperava algo melhor que o Wii U e olha lá, sabe? E é isso que eles estão entregando. Então, essa parte eu acho que tá tranquila. Não é uma novidade, mas também não excede nenhuma expectativa, assim. Também não me decepciona, sabe? E eu acho que acaba por aí, tá ligado? As coisas boas, caralho. Você desligou antes do trailer do Zelda, foi isso? Não, cara, mas sabe o que Zelda, pra mim, é um problema? Porque Zelda vai sair pra Wii U. E é isso, pra mim, que é o maior motivo de comprar a plataforma. Tipo, a maior razão de você ir no dia zero e comprar o videogame, você vai e compra na farmácia por $250, tá ligado? Tudo. Se você tiver o Wii U, né? Não, $250, você compra o Wii U. Compra o Wii U. Um jogo, cara. Tem um amigo, cara, que ele é muito fã de Zelda. O Ocarina of Time é o melhor jogo do mundo pra ele. Ele não vai comprar o Nintendo Switch. Ele falou que vai comprar só o jogo do Wii U, que ele já tem o Wii U, inclusive. É, né? É um exemplo exato do que você acabou de falar. Legal esse cara. Eu conheço ele. Então. Se estiver ouvindo, beijo pra ele, Rafa Cone. Eu vou falar de outras coisas depois. Eu tenho uma lista aqui. Caralho! Eu queria começar a dizer que, cara, Zelda, pra mim, que é o grande campeão desse console, ele vai sair pra Wii U também. Eu não entendi, sabe? Por que eles não fazem pelo menos 6 meses de exclusividade, sei lá? Eu digo assim, tudo bem, parece pau no cu fazer isso, mas eles precisam que as pessoas aderem à nova plataforma, sabe? A Nintendo precisa convencer o mercado a comprar o console novo. Isso é um bom motivo pra comprar um console novo, sabe? É, talvez o único motivo que eles vão ter na manga. No dia de lançamento? Provavelmente. Ou isso, ou você é muito fã de Just Dance, tá ligado? Cara, a minha percepção era a seguinte. O último Zelda não foi dos melhores. Não sou fã do último Zelda, Skyward Sword. Fala real, foi ruim. Foi ruim. Eu não gostei dele. Zelda já não era mais a franquia dos deuses. Sagrada. Assim, sabe? Não era aquela coisa foda, assim, mais porque tu é tão bom quanto teu último jogo, né? Vamos falar a verdade. Combinar, isso aí. Daí, eu já tava meio assim, né? Mas, pô, Zelda, né? Uma parte tão grande da minha vida, da minha carreira, não sei, pô, será que eu quero? Daí lançaram o console. O que eu acho, a melhor parte do console inteiro foi não terem chamado ele de Wii alguma coisa. Daria um nome novo pra ele, talvez tenha sido a melhor decisão que eles fizeram. Tá tão chateado com os nomes anteriores que só do nome ser uma coisa normal já é assim, nota 10, né? Obrigado, Nintendo, por não ter chamado de Wii Switch ou alguma coisa assim, sabe? Não. Daí eu comecei, assim, a ver um pouco mais sobre o Zelda, né? Ver o que ele está fazendo e tal, como é que ia ser o jogo. E começou a crescer, assim, pô, tô gostando. Eu acho que esse jogo vai ser foda. Pô, e começou a me ganhar, assim, né? Com que eu mostrando aos poucos, começou a me ganhar de volta. E eu tomei a decisão de antes desse anúncio mesmo, não, cara, eu vou comprar no dia do lançamento. Esse é um jogo que eu quero jogar, ainda mais que, tipo, vai sair 2 semanas antes de Mass Effect. Vou ter tempo pra jogar. E tava lá me convencendo a comprar, né? Daí anunciaram, tal, que vai sair lançamento, é jogo de lançamento, tal, do console. $400 canadense vai ser o jogo, né, cara? 399 mais 80 do jogo, mais taxa, $540 canadense. Pô, será que eu quero pagar $540 pra jogar esse jogo? É um jogo que é uma franquia que já tá ficando meio velha, né? Infelizmente. Pois é. Tipo, será que eu quero tanto? Já tava me preparando, assim, pra dar um rombo no meu orçamento mensal, pra pagar $540 por um jogo, que é essencialmente o que eu ia fazer, porque eu não tô interessado em nenhum daqueles outros jogos que eles mostraram. Talvez Fire Emblem, que não mostraram nada. Então deve ser daqui uns 2 anos, provavelmente. Eu não tinha, nem tinha me ligado que ia sair pra Wii U. Eu tava conversando sobre isso com uma amiga minha, que é fã da Nintendo. Eu falei, por que tu não compra o Wii U? Daí clicou, puta, pior que era, vai sair pra Wii U. Pronto, já não vou mais comprar o Switch. E o único motivo que eu tinha pra comprar o Switch era o Zelda, e não tem mais esse motivo, cara. Foda-se, sabe? E é o negócio que o Igor falou. Seria pau no cozinho, assim, sabe? Não lançar de propósito. Mas é o tipo de coisa que você precisa pra aderir pra plataforma, sabe? É, tipo, eu sou fã da Nintendo, assim, sabe? Eu ainda torço por eles, de verdade, de coração. Eu tava decidido a fazer pre-order. Acho que fosse o que for, porque eu queria que essa plataforma vingasse. Mas o descaso com... O descaso não, mas a falta de comunicação interna ou a incapacidade de fazer um plano estratégico de lançamento dessa plataforma, cara, eu não consigo não querer que eles paguem o preço um pouco por isso, sabe? Tipo, uma parte de mim queria muito que eles dessem muito certo, sabe? Mas parte de mim faz pensar, cara, vocês têm que pagar o preço de estar fazendo isso, sabe? Tipo, de estar tão mal preparado pra lançar essa plataforma. Seja lá, por que vocês estão fazendo isso tão dessa forma? Talvez é muita pressão, talvez eles precisam colocar algo no mercado hoje pra subir ação, sei lá. Talvez eles tenham alguns outros deadlines, talvez eles tenham uma falta de comunicação interna, não sei. Mas eu acho difícil dizer que isso foi um bom lançamento de console. No momento que a gente tem hoje, com tanta facilidade que as pessoas têm, mesmo os usuários casuais, como hardcore players, têm opções pra caramba de o que eles querem consumir, aonde que entra pelo Switch, sabe? Tipo, eu vi gente falando assim, ah, ele é mid-core. Tipo, ele é o cara que gosta de console, mas não tem tempo mais pra jogar um console. Então ele precisa de algo que é um híbrido, sabe? Que ele pode jogar um Angry Birds e um Assassin's Creed se ele precisar. E aí eu falo, pô, beleza, mas não apresentaram nada disso, sabe? Tipo, não tem um jogo que justifique esse tipo de usuário também. Você tem que considerar que ele é o último console da geração a ser lançado, né? Ele tá competindo ali com os Xbox One, com o Scorpio, com o PlayStation 4, PlayStation 4 Pro... Que, tipo, essas pessoas já têm esses consoles. Quem quer jogar Assassin's Creed já tem um jeito de jogar Assassin's Creed. Já tem um console, talvez já tenha até um mais novo ainda, um PlayStation Pro, seja lá o que for. Sabe, é com isso que eles estão competindo, sabe? Com uma base instalada que já existe, já é gigante. E eles vão ter que inventar, tirar da bunda, sabe, um target audience pra isso. Que é só, cara, só quem vai comprar são os fãs hardcore da Nintendo. Uhum. Sabe, e chega ao ponto deles terem que fabricar raridade, sabe? De dizer, ó, faça um pre-order porque é limitado. Sabe? Não vai ter. Tu vai fazer pre-order, não tem mais. Já acabou. Acabou o pre-order, tá sold out, sabe? Eles mandam 5 unidades pra cada loja pra fabricar o fato de que é uma coisa rara que todo mundo quer. Vai se fuder, sabe? Ou vende ou não. Tava falando com o Seiko outro dia, que ele queria comprar e vai ser bem quando ele tá tirando as férias dele de terminar o Mass Effect. Pô, ele não quer jogar o Mass Effect logo agora, sabe? Ele quer jogar outra coisa. Por isso que ele queria o Wii U, assim, sabe? E ele não conseguia comprar, sabe? O Switch, né? É, o Switch. E daí, porra, sei lá, na Best Buy tinha, sabe? Eu mandei o link lá pra ele, assim. Mas, tipo, a própria parte da Nintendo, não é a primeira vez que eles fazem isso, sabe? Com o Wii, isso era a mesma coisa, de fabricar essa noção de raridade. Tu vai comparar o quanto vendeu, nem se compara com o que o PlayStation 4 ou o Xbox One vendem, sabe? Não... É muito relativo isso, né? Se confunde esgotado o lançamento com peças vendidas, né? Com quantidade de vendas. Porque o fato de que se tu quiser e não consegue, te dá aquela, pô, é raro, porque todo mundo quer, então eu tenho que querer também. É isso. Pode ser fabricado ou pode ser simplesmente incompetência de conseguir suprir o mercado. Eu acho que é fabricado, tanto porque eles falaram que eles estavam botando, ah, tu vai poder jogar em tais lugares por pouco tempo e faça seu pré-order agora, números limitados, sabe? Uhum. Se fosse incompetência, eles não falariam isso. Eles falariam, vou lá e compra, faça um pré-order agora. Não, eles falam que é, ó, cuidado que pode acabar, sabe? Sabe? Porra, vai se fuder, né, cara? Vou aproveitar e vou te falar a história de fazer o pré-order no Nintendo Switch que eu experimentei, porque que, igual você tá falando, assim, dá a sensação pra quem é leigo de que esse é o console mais guardado do universo pra sempre. Sim. Porque a EB Games, que é a GameSpot aqui do Canadá, abre 6 da manhã o pré-order. Tipo, 6 da manhã no nosso horário aqui no Pacífico, né? Aí acordei, tipo, 9, entrei lá pra ver, sold out pré-order. Então dá essa impressão. Aí, pô, liguei pra loja depois que a loja abriu pra conversar com a pessoa lá e o cara me falou. O problema é que a Nintendo, ela aloca quantidades muito limitadas pra cada da loja. Então a gente, por exemplo, teve 10 cópias. Pois é, é ridículo, sabe? Uma EB Games, tu ligou pra do Metro Town aqui, né? Exatamente. Que é a maior da nossa região. Uma das lojas principais dessa região de Burnaby aqui. Tipo, 10 unidades, vai se fuder, né, cara? Tudo bem que depois ele até falou que ia receber mais e recebeu e eu consegui fazer o meu pré-order. Uhum. Já tô adiantando que eu já fiz meu pré-order. Mas, cara, também quando ele recebeu mais, eram tipo, mais 10. E até foi engraçado. O que eu fiz? Conversei com a minha esposa e tal, ela também achou uma boa ideia. Já que vão entrar de cabeça no Nintendo Switch? Vamos então entrar de cabeça mesmo. Aí eu levei o meu Wii U pra lá, que eles tinham uma promoção. Trazendo o seu Wii U e dando o seu Wii U como entrada, você ganha $150 para fazer o pre-order do Nintendo Switch. Só vale até o final de fevereiro essa promoção. Dei meu Wii U, aproveitei que eu não estava usando o meu Xbox One e fiz trading do Xbox One também, que eu já há muito tempo não uso mais ele. E saiu o Nintendo Switch e o Zelda de graça pra mim, tipo, por esse valor só dos consoles que eu mandei pra lá. Então isso valeu muito a pena pra mim, considerando que eu já ia comprar o Switch mesmo, entendeu? Com o Zelda, pra jogar no primeiro dia. Mas, tipo, enquanto eu estava na fila, com a bolsa lá, cheia de coisa pra dar trade-in e fazer o pré-order, acabou o pré-order. Só tinha pras pessoas que estavam na fila, sacou? Dá muito essa impressão aí de que eles estão realmente fabricando uma raridade, uma falta pra dizer que é um negócio muito esperado, entendeu? É meio uma estratégia meio escrota, né? Mas sobre o que vocês falaram também de quem é esse público-alvo, né? A gente sempre fala que, cara, eu tenho muito medo, né, que a Nintendo vá morrer pelo fato dela ter se desviado tão drasticamente do restante da indústria. E para infelicidade, pelo menos minha, que quero ver a Nintendo voltar a ser o que era, isso não parece que vai mudar com o Nintendo Switch. Por tudo que a gente viu, a gente não sabe specs reais do console, mas os rumores, que é o que a gente pode falar sem entrar em acordo de confidencialidade aqui, é de que ele não seja tão poderoso quanto o PS4 e o Xbox One, e isso já é um problema se você pensar em apoio das third parties. Você pode assumir pelas resoluções que eles estão lançando, tipo, dá pra saber que o Zelda roda na TV em 900p, sabe? Entendi. Você já assume que não é um não é um PS4. O chip gráfico dele é um Tegra, é uma placa de tablet, sabe? Então também você já sabe que não tem esse desempenho todo, sabe? É, e o problema disso, como vocês também já falaram aí, é que não fica fácil pra uma empresa que não é a Nintendo portar os seus jogos que ela já faz pro PS4 e pro Xbox One para o Switch. A chance de você ter esses jogos lá é muito menor, e o que você tiver vão ser versões, não sei, diferentes, no mínimo, né? Ou pelo menos vai dar muito trabalho pra você otimizar algo que roda bem num PS4 pra rodar nessa máquina. Então não sei até que ponto isso daí vai ser uma continuação de uma estratégia errada da Nintendo. Eu tinha esperança de que eles tivessem enxergado isso com o Wii, principalmente com o Wii U, que foi um grande fracasso, né? O Wii é aquele negócio, nós temos nossas reservas quanto a ele, mas vendeu pra caralho, né? Virou um eletrodoméstico, assim, durante aquela época. Também só foi aquela época que acabou. Mas isso pode ter servido como, sei lá, uma ilusão de que eles estavam num caminho certo, e quando, na verdade, eles tentaram fazer isso de novo com o Wii U, erraram feio, né? Jorge, você sabe se existe uma expectativa de, tipo, quantos consoles foram vendidos e quantos jogos foram vendidos? Porque eu tenho a impressão que, tipo, esses números de venda de console de Wii é Wii e Wii Sports. Acabou. Ninguém nunca comprou um jogo. Muito provável, cara, que tenha... Tipo, né, existe a medida que é a média de jogos por console que você vende. E, tipicamente, pra você ter realmente ganho, né, de capital, de receita grande, você precisa vender, sei lá, 10 jogos por console durante a vida útil de um console normal. Em média, estou falando de média, porque vai ter o cara que vai comprar 50 e vai ter o cara que vai comprar 2. E eu tenho a impressão de que no Nintendo Wii, essa média foi muito mais baixa do que isso. Tipo, 2, 3 jogos em média, se você considerar assim. Até porque tinha muito jogo à venda, mas a qualidade, né, e que é o que acontece quando uma plataforma se torna tão popular assim, que ela atinge toda a massa, né, inclusive gente que não sabe nem o que é videogame, uma das consequências disso é você ter o sucateamento da oferta de jogos, né? E que no Wii aconteceu isso. Então, eu não ficaria surpreso se essa média for muito baixa no caso do Wii. Eu tenho uma lista aqui, eu posso ir começar a puxar ela, se vocês quiserem. Bora, vamos pro próximo. VoIP. Vocês viram a solução de Voice Over Chat do Switch? Não. É um app de celular. Sério? Vai tomar no cu, né, cara? Esse tá sendo o episódio que eu mais xinguei na minha vida, ó. Não, esse aí foi o do BioShock Infinite, Rafa. Pra montar uma party e conversar com ela por voz, você precisa de um app de celular. Caralho. Tipo Skype, né? Não, não vai ser Skype, vai ser Me Talk, né? É, não, eu tô brincando, mas imagina na prática, você vai ter um fone de ouvido, num ouvido, ouvindo a party, ou esse ouvido vai estar bloqueado por som do jogo, porque, né, são aparelhos diferentes. E sem contar o fato de que você vai estar com seu celular do lado, o controle, e tentando gerenciar essas duas coisas ao mesmo tempo, você não vai poder ouvir o som do jogo pelo mesmo fonte que você conversa com as pessoas. Olha que louco isso. Muito bom, Igor. Começou bem, vai. Próximo. A Plus dele, o sistema de subscription deles. Você viu a gratificação que eles propõem? Nossa senhora. É, eles vão dar jogos de NES e Super NES de graça pra quem assina, só que você só pode jogar por um mês e depois some. E você aluga por um mês e você não tem escolha, você não escolhe qual é o jogo, né? Deles. Quando eu falo que a Nintendo hoje em dia é um bando de velho gaga que não sabe o que tá fazendo, tá perdido no mundo, compare isso com um sistema que, por exemplo, da PlayStation Network, sabe? Que tu tem um jogo pra sempre, tipo, isso já existe com teu com outra plataforma, sabe? Ele tá fazendo um serviço pior do que já existe. Não, cara, achando assim, que todo mundo vai pagar feliz, assim, né? Não, e outra que são jogos de NES e Super NES, né? O PlayStation 4 oferece jogos de PlayStation 4. O que custa pra Nintendo hoje? Por que a Nintendo não coloca toda a coleção de jogos de Super Nintendo e Nintendo disponíveis, sei lá, pra quem é Plus, de graça, tá ligado? Pra aderir plataforma. Ah, eu comprei Zelda, fechei Zelda. Enquanto não sai outro jogo, eu fico jogando os jogos que tem aqui. Tem 300 milhões de jogos de Super Nintendo e NES pra jogar. Isso é uma estratégia de lançar um console. Que, aliás, você vai precisar, né, de coisas pra jogar enquanto saem os outros jogos, tá? Diga-se de passagem. Imagina você lançar uma plataforma que tem 350 milhões de jogos, porque tem todos os jogos de Super Nintendo, né, disponíveis pra você de graça, porque tá incluído no Plus. Isso é um modelo de negócio, tá ligado? É assim que você bota uma plataforma. É um jogo que eles já fizeram dinheiro 300 mil vezes, eles fizeram na geração NES, geração Super NES, no GameCube, no Wii. No Nintendo DS, no 3DS. Eles precisam de novo vender Metroid pra gente, tá ligado? Tipo, eu não entendo isso. Pior que tem sempre um idiota na EA Vancouver que compra, cara. Um sucker, né? Eu vou falar três jogos que eu não entendo como não foram anunciados, sabe? Não tem nem teaser. Ah. Metroid, Pokémon e Monster Hunter. Pokémon, então? Puta merda. Cara, Monster Hunter teria feito esse console ter sido certeza que ia ser uma venda, uma boa venda, sabe? Talvez não no Ocidente, mas na Ásia a gente sabe que é tipo um feriado nacional, né? É tipo um Super Bowl. Na Ásia e na casa do seco, né? Como que não tem um teaser de Monster Hunter, tá ligado? Pra mim, a Capcom não tem certeza sobre a plataforma, sabe? E eu fico mais de cara com isso, com um feature game ser o Street Fighter 2. Ultra Street Fighter 2, Igor. Como que isso é um feature game, cara? Como que a Treehouse lá teve um evento, teve live stream de uma hora e meia de Street Fighter 2? Tipo, isso é péssimo, saca? Você não tem orgulho disso. É um bom jogo, mas ele é bônus, tá ligado? Ele tem que estar lá, sei lá, de graça. Você não vende um jogo desse, pelo amor de Deus, tá ligado? Não pode ser feature game, né? Não pode ser um feature game, cara. Não em 2017, caralho, sabe? Próximo. Mario Kart é um port. Por que ele não tá no dia do lançamento? Boa pergunta. Vai sair em abril só Mario Kart 8 Deluxe, sei lá, né? O Mario Kart 8, por que que não tá no lançamento, sabe? E por que não tem mais outros jogos de Wii U que ninguém comprou, porque ninguém tem Wii U, já portados no dia do lançamento, sabe? Pikmin. Joga em Pikmin. Pikmin, é. Tem um monte, tem Bayonetta 2. Tem uma porrada de jogo bom pra Wii U. O gráfico provavelmente não é um problema, como você falou, que talvez seja um problema fazer um downgrade de um jogo pra caber num Switch, de um PS4. É. Mas de um Wii U pra um Switch, graficamente falando, não é um desafio, sabe? É tipo quando eu fiz o pré-order que eu falei pra vocês. Com a dor no coração, eu tive que vender o meu Yoshi's Woolly World e meu Paper Mario Color Splash, porque eu não vou ter mais o Wii U pra jogá-los. Cara, iria me amarrar demais, até compraria de novo, burro que eu sou, se tivesse uma versão deles pro Nintendo Switch, que são jogos que simplesmente ninguém jogou. O Wii U não foi a plataforma que você proporcionava isso. Então, se essa plataforma vai ser mais popular e você tá com falta de jogos pra fazer, não deve ser tão difícil fazer um port desses jogos pro Switch, sabe? E eu ia curtir continuar as poucas coisas que eu fazia no meu Wii U nele, entendeu? Mas não vai rolar. E assim, faz todo sentido de marketing e de lançamento de plataforma fazer isso, sabe? Tanto agradaria os fãs de Nintendo, quanto agradaria o mercado que não jogou esses jogos e vai ter o que jogar no lançamento, sabe? E te dá até oportunidades de marketing, cara, de você falar assim, ó, quem tinha o Yoshi's Woolly World no Wii U, a gente vai dar de graça o Yoshi's Woolly World do Switch, mas o cara tem que comprar o Switch, claro, certo? Claro. Já era um incentivo pro cara fazer um upgrade, entendeu? Outra coisa é, eu achei o controle caro. Aliás, todos os periféricos eu achei ridiculamente caros, assim, sabe? Sim. Você vai comprar um jogo de luta, você vai jogar Street Fighter 2, né? Porque é isso que tem disponível, aparentemente. Uhum. E aí você vai entregar na mão de um amigo ter um controle que custa $80, tá ligado? Pra ele arregaçar o controle, porque jogo de luta a gente tem que arregaçar, senão não tá jogando, né? É. Então, é muito caro, sabe? Tipo, como que você vai ter dois, três controles de Switch? Cada um parece que custa 50, se tu comprar o esquerdo ou o direito, né? Tipo, tem que escolher se tu compra o esquerdo ou o direito. Comprar os dois é 80, é um kit de $80, parece. É, cara. E o Pro é 90, é isso? É, o Pro sempre foi mais caro assim mesmo. Se tivesse Mario Kart 8 no lançamento, que não tem, pra você poder jogar com 4 amigos, você teria que fazer o investimento do jogo ou console e mais $80. No Canadá, daria quase $600, sabe, de investimento. Cara, quase não, daria uns 600 e uns caralhinhos aí, vai. Isso que a gente não nem entrou no assunto Brasil e Nintendo, porque nem dá pra falar disso, né? O Switch vai chegar no Brasil por, sei lá, 4 mil. E a outra coisa é, muitos dos jogos que foram anunciados no lineup de lançamento, primeiro ano, né? Não vou nem falar lançamento, do primeiro ano do Switch, uh-huh, tem muita cara de jogo que era pra ter sido lançado no Wii U, sabe? O próprio Xenoblade 2 e o Bomberman, eles têm cara de jogo de Wii U, sabe? Parece muito que era um jogo que devia ter sido lançado no Wii U, mas que obviamente falaram, não, cara, segura as ondas aí, se empurra pro próxima geração, sabe? Ué, o que que você acha que foi o Zelda? É, não, mas o Zelda nem é isso, né? Porque ele pelo menos vai ser lançado no Wii U, saca? Então, é um lineup super fraco, sabe? Tipo, é o pior lineup de lançamento do primeiro ano que eu já vi ever, assim, sabe? Eu nunca vi um console. Entendi. Que vai ter um primeiro ano tão fraco, sabe? Tão fraco. Mas, ô Igor, você há de convir o seguinte, esse primeiro ano vai ser fechado com chave de ouro, com, no Holiday 2017, o melhor lançamento de uma das franquias mais amadas no mundo inteiro. Finalmente, aquilo que a gente tava esperando vai acontecer, cara. Mario vai andar numa cidade com pessoas, de verdade, uma cidade realista. Cara, scary as fuck, né? Tipo, tipo, é matéria de pesadelo aquilo, cara. Pra começar, é Mario demorar até o final do ano, tá ligado? Até o Holiday. Pra quê? Pra ser um bundle, talvez, né? Porque daí eu posso comprar o meu Switch com o Mario como deveria ter sido, né? Aquele Mario, é quase o seguinte, se me perguntasse, assim, qual é o universo que tu nunca botaria o Mario, assim, de todos os possíveis, de todos os lugares, o tipo de fases, tipo de temas possíveis que o Mario poderia estar, qual é o único que tu nunca botaria? Nova York. É, exatamente. Tipo, que ideia é essa, cara? Que ideia é essa? Que ideia escrota é essa? Sabe o que é o mais bizarro? É assim, ó, ele bota em questão quem é o Mario. Porque se o Mario não é uma pessoa, porque claramente pessoas são daquele jeito, o que que é o Mario, tá ligado? ele não é nem um anão, tá ligado? Tipo... Ele é uma pessoa do reino do cogumelo, cara. E aí ele pegou um portal pro nosso mundo. E o que que são aquelas pessoas com chapéu, tá ligado? Todo mundo usa chapéu. É... O tema do jogo é o chapéu, cara. O Bowser cara. Virou um bicheiro. Ficou muito engraçado no Twitter, a galera falou. Parte da ficção do universo como o Mario de que o mundo real do nosso mundo não existe, sabe? O que existe é o mundo do Mario. Eu discordo, cara. Eu discordo. Eu acho que uma das melhores obras que eles fizeram com essa franquia foi o filme Super Mario Brothers, e esse filme faz essa mistura. He-Man deu certaço pra He-Man também, botar ali no mundo da gente, lembra? Era uma mania de fazer isso na década de 90, né? A SEGA fez isso com Sonic e foi maneiro, então por que não? É verdade. Sonic Adventure, um jogaço. Se passa numa cidade. Eu vou dizer o que eu achei do Mario de verdade, assim. A parte da cidade é bizarra mesmo. Mas eu fiquei tão feliz só de ver que vai ter um Mario que remete às raízes do Mario 64 de novo, sabe? Com alguns elementos do Galaxy, que é outro jogo que foi fantástico. As outras fases todas, né? Que a gente tende a se concentrar naquilo que de pior teve, porque foi um pouco assustador. Mas todas as outras fases que eles mostraram, eu achei bem maneiro, cara. Então, eu gostei da ideia do chapéu. Eu odiei aquele olho naquele chapéu, sabe? Eu acho que descaracteriza totalmente o personagem. É, não sei o que é aquilo, mas tudo bem. Mas ele jogar o chapéu e usar o chapéu como um artifício, eu achei massa, sabe? Eu achei os cenários vazios. Eles parecem demos, assim, sabe? Fora aquele aquela cidade mexicana, parece de verdade um mapa de Mario, o resto parece muito vazio, assim, sabe? É que eles distribuíram aleatoriamente os props, assim, sabe? Pra deixar ocupado. Pra, sei lá, parece que deixaram os estagiários fazer aquelas fases, sabe? É, mas também pode estar incompleto, né? Eles podem ter feito isso só pro trailer. Então não mostra, né, cara? Vai se fuder. Mostra o maior evento do ano pra Nintendo, mostra uma coisa tosca daquela, vai se fuder. Eu fiquei preocupado, assim, aquela floresta é muito escura, sabe? Não parece uma floresta de Mario, assim, sabe? Umas folhas meio realista, sei lá, e um nível de detalhe que não era comum. A direção de arte dos jogos do Mario, normalmente, são super bem cuidados, assim, sabe? Você vê cada mão em cada coisa. Ali parece um agrupamento de prop feito de collab, assim, sabe? Sim. E eu fico bem preocupado com a direção de arte disso, sabe? Porque mostra que tá sendo rushado o jogo. Isso que rushado pra sair quase um ano depois do console. Isso. Porque provavelmente o jogo começou a ser feito semana passada, né? Eles estão feito às pressas, né? É o que pareceu mesmo. Foi assim, eles fizeram um vídeo fake pra aquele primeiro vídeo do Switch, onde aparece só o Mario pulando, assim, nas fases mexicanas. Aí viram que deu certo, falou, beleza, vamos fazer o jogo. É, eu fico bem preocupado, cara. Eu não acho que esse ano vai ser o ano que a Nintendo consegue se tornar relevante de novo, assim, sabe? E eu fico bem preocupado porque eu consigo comparar muito o Wii U com o Saturno e o Switch com o Dreamcast, sabe? É uma puta ideia, um baita de um console, um controle revolucionário, uma plataforma interessante, um videogame relativamente caro pra consumo e matou uma empresa, sabe? Musical, então chega aqui. Semana passada vocês ficaram com a voz aveludada da minha esposa Cíntia Doen introduzindo o episódio e trazendo mais um podquiz musical pra vocês que ninguém essa semana conseguiu acertar. Então, como a gente sabe que é um episódio ainda, né, de fim de ano, repostado, né, do ano passado, pode ter sido que muita gente não tenha prestado atenção, vamos deixar mais uma semana essa mesma musiquinha pra vocês verem se conseguem adivinhar pra semana que vem. Então, Zabuzeta vai tocar aí o podquiz musical que é o mesmo da semana passada. Dá mais uma semana de chance pra galera. Quem acha que sabe que musiquinha é essa, de uma empresa que a gente falou bastante dela hoje aqui, é a única dica que eu vou dar, porque senão fica muito fácil, é só mandar lá a sua resposta no Twitter, @podquestbr, no youtube.com/podquestbr ou no nosso site podquest.com.br, no post desse episódio. We'll be right back. E é isso, gente. Finaliza aqui o primeiro episódio do ano. Trancos e barrancos pra mim, que a minha voz ainda não tá 100% depois da festa de ontem. Mas foi bom ter conversado um pouco mais aí, ter refeito os nossos laços. Eu, Rafa e Igor, e esperando aí Fernando Seco ter uma folga aí, né? Um refresco lá de terminar o que com certeza vai ser o jogo do ano pra sempre, Mass Effect Andromeda, sem pressão. É, vai sair aí dia 21 de março, todo mundo aguardando. A gente falou das nossas expectativas, queremos saber de vocês também. Deixa aí seu comentário, fala pra gente o que você tá esperando, qual foi o jogo que a gente esqueceu de falar sobre ele. Ou se você concorda ou discorda das opiniões que a gente trouxe aqui, o que você acha do Nintendo Switch, rapaz? O que você tá esperando depois desse evento da Nintendo aí, gigante? E também VR e outros assuntos que com certeza vão estar na pauta do podcast em 2017. Queria dar de novo um feliz ano novo pra todo mundo. Feliz ano novo, bem-vindo de volta pra você, Rafael Kunen. Valeu, feliz ano novo pra todo mundo, até a próxima. Valeu, você também, Igor de Castilho, obrigado por ter vindo aqui. Vambora, mais um ano no podcast, hein? Opa, vambora. Vambora, né? Vambora, como o Igor gosta de falar, Juliana Lopes também. Se despede de vocês, um abraço. Semana que vem tem mais podcast. Tchau. Which way to turn, can't get a grip, all alone in the big white house. Every day gets worse and you just curse till your head bursts. And it hurts so bad she left, now you suffer. Should've thought of that one first. No family, no kids, can't accept what you did. Now you wanna run away, but you can't, cause the past comes back again. Slipping through the cracks, sip a little Jack, go to bed half dead. What about rent, why does every cent gotta be a bet? When's it gonna end, oh my god. We don't got a penny left, my mom's gotta find a way to get a job. Out of debt, out of dodge, out of breath, out of this big problem. My pops wanna get away from the pain in a better place in his brain. But the medication he takes makes him wasted. So sick, if he's gonna faint, the good Lord would come take him. I'm shaking him, wake up you son of a bitch. He's dying to get away. Let the pain of yesterday go slipping through the cracks. Hiding himself away. Watching all the memories fade away. From red to black. He's dying to get away. Se assusta não, Igor. Eu vou dar uma zoada em você no começo. Avisando só, pra você não ficar chateado comigo. Né? Então, pedir desculpa. Já. Ó, Igor, eu vou te ofender agora. Só pra te avisar. Beleza, pelo menos dessa vez você tá me avisando de antifront, então tá bom. Não, é de leve. É só pra você não assustar.